Salvador, o Dutras 304 está com 143 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 8 minutos, alterna com 15, pronto para o táxi. Entendi, pessoas a bordo, pode confirmar por gentileza? 143 pessoas a bordo. Juliette Alva, ponto de espera, torre 186, altímetro 1014, tenha bom voo, 3304. Juliette Alfa, altímetro 114. Acertando a final normal da 35 e de julho. Pedro Juliette, livre pouso, pista 35, vento 110 graus, 9 nós. Eu ri, livre 35, graças a Deus. Bom 88, salão 48, direito, 121, décimo 9. 219, bom 88. Pessoas a bordo, por gentileza, Nico 03. Todo 4, papel. Gente, estou autorizado táxi até a hotel e quando lá a torre em 186 para o cruzamento, então no 028. O 414, mapeando 050, está uma milha, a 4 milhas de TAP no momento. Prossegue via Alfa, reportante da Julie. Via Alfa, reportante da Julie, ativou 118. Juliette, solo 49, livrando próximo à esquerda, bom dia. Salvador, P3304, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. 3304, a linha decola pista 10, vento 110 graus, 10 nós. A linha e decola a pista 10, P3304. Salvador, Olímpio 03, no hotel para cruzamento da 10. Mantenha a posição, mantenha a posição, Olímpio. Manterá a posição, Olímpio 03. Gol no 888, prossegue via Juliette pro 03. Via Juliette pro 03, grato, gol no 888. 3, autorizado o cruzamento e prosseguir o táxi via Eco e Alfa. No ponto de espera, chama para decolagem. Ativo, está conseguindo, está cruzando o 1-0, corrigido Delta e Alfa, ponto de espera para a decolagem. Isso mesmo, Delta, eu errei aqui. Obrigado. 3-25, alterne 1-28, 8. 3-25-288, bom dia, obrigado. Já. Bom dia, tá 3-304, decolou, cruza 1710. 3-304, contato radar na decolagem, suba ao 360. Vigilância. Vigilância 360, 3-304. Estabilizando o localizador, 35414. Torre 1-8, decimal 612, trip 5414. 5414. Salvador, um gol 1983. Formação Mike para Guarulhos, 1360. Lolás 83. Para Guarulhos, 360, pronto, Zóter? Afirma. Está autorizado para Guarulhos, 360, nível Pelotas 50. Decola da 10, saída da El, Leda, eu. Aciona 5421 no transponder, 119-35 controle. 7 autorizado Guarulhos 360, Pepper Whiskey 50, Delano 0, saída da El, Leda, com transponder 5421, 119-35 controle, gol 1983. Chama pro push no 04. 04 push, gol 1983. Normal baixar travado, 5414. Livre pouso, 514, vento 90 graus, 8 nós. 514. Eu tô 03, ponto de espera, dono 0, ponto. Inbus 03, alinha e mantém pista 10. Ok, por favor, não sai. Alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém, dá 10, ali pro 03. Solo 58, direito, 12, 19. 20, 121, 9, 35, 494. O Salvador, 35, 4, 14, tá livrando a sua escuta. 54, 14, prossegue já, Alfa Juliette, remoto, 14. Alfa Juliette, remoto, 14. Olimpo 03, autorizada a decolagem pista 10, vento no 20 graus, 10 nós. Olimpo 03, está iniciando a decolagem. Alô, Salvador, voo na 93. Prossiga. Pode confirmar, é Dael, Leda e após... Eudes, pode interceptar para os 50. Obrigado. Limpo 03, decola 01, no chame controle 1935, bom voo. Atsamara controle 11935, pela regra 03. Controle Salvador, bom dia, Limpo 03, no perfil da DEL. Bom dia, Olimpo 03. Suba para o nível 150, está autorizado direto para a área. Ativo, então é presente direto para a área. Se possível, inicialmente, poderia ficar no 080 para um cheque de equipamento? Afirmativo. Então, inicialmente, no 080 direto para o ponto de entrada da área. Juliette Serra, bom dia. Vou na proa da posição Mari para chegada a Mari, reporte para descida. Congonhas, no nível de voo 400. 4309, por gentileza. Voo 1397, para São Paulo, Congonhas, no 400. 1397 que eu possuo plano é pra Ilhéus. Eu vou checar aqui o CDG, tá ok? Sim, até. Chame o centro Recife 133 decimal 25, é o TR 128 decimal 8. 0 para Olimpo 03. Afirmativo. Continuando acendendo para Uno 50. Oscar Lima, Quebec, bom dia, identifique, chegada a Mare, reporte ideal de descida. CS, chegada a Mare, uma reportagem ideal, Oscar Lima, Quebec. Oscar Lima, Quebec, uma ideal de descida, Bruno. Desça até o nível 100, nível 100. Nível 100, Oscar Lima, Quebec. Desça ao 050, Tango Juliette Serra. 050, Tango Juliette Serra. A intenção é a seguir igual para o seguimento da nossa Tango Juliette Serra. Ingressando na área, mantendo 150, limpo 03. 503. Juliette, não tem, me escuta a guarda, por gentileza. Para entrar no, já está no corredor Axé, ali na altura do Open. Afirmativo, Mike, é ouvido. Certo. Voo 397, copia. Prossiga, por gentileza, voo 397. Autorizado para Congonhas, nível 400. A sua rota será Leda, Bridge, Epizulu no meio, Brava até Zulu. Depois Papai de Romeu. Decola da 10, saída da L da Bridge. Quando lá intercepta a Pesula na meia. 5427 no transponder, 11935 controle. Autorizado 400. A rota vai ser Leda Bridge após Papai Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após Trive e após Pirassunga, Papai de Romeu. Decolando a pista 10, saída Azael, após Leda. Transponda 5427. Por gentileza, confirme a frequência do controle. 11935. 1935, voo 937, cotejado. Cotejamento correto, chama para o push no 03. Chama a Inés. Julie, na escuta? Autorizado, caiu Lourenço no pé, decola da 17 no corredor Axé. Após decolagem, curva direita, aciona 0160 no transponder, 11935 controle. Pessoas a bordo, Julie? Norte. Torre 786, 1014 Norte, metro bom voo. Vitorinho de Juliette, autorizado o estacionamento, chama para o táxi. Qual foi o Vitorinho de Juliette? Autorizado o estacionamento, chama para o táxi. Pushback, acionamento, voo 1983, posição portão 4. Está autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, voo 1983. Livre táxi, seu ingresso no 7. Mandarina para o ingresso 1 no 7.